deixa o tempo assim passar. Pega a cabeça, vamos lá. Curte, renda-se ao prazer. Volte a viver. As mina e os manos só no proceder. Se quiser chegar, pode vir. Se quiser colar, chegar, pode vir. Se quiser colar, o bom tempo recomeça. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aperta o cinto, 4, 3, 2, 1. Vamos decolar. A favela em peso vai chegar, vai colar. La la la la, la la la la. DJ, não aperte stop sem um play. Quando entro aqui é branco elemento. Ocupado no momento, eu represento meu talento. A todo tempo, tempo novo, novo povo, novo tempo. É tempo de voltar ao tempo, há uma vez pensamento. A mente, o som e se antene, MRN. Enquanto rola o prato, o bumbo bate, o mundo treme. Eu sigo meu instinto, não importa quem condene. Rima na disposição do grande Big Daddy Kenny. Pegue o plug, ligue o sampler, dê um loop, aumente o ampler. O baixo marcante, constante no alto-falante. E o que me resta é te chamar pra festa. Branco e rinde a BV, yeah, Michael from Master. Não deixa o tempo assim passar. Pega a cabeça, vamos lá. Curte, curte. Renda-se ao prazer. Volte a viver. As mina e os manos só no proceder, yeah. Se quiser chegar, pode vir. Se quiser colar, chega, pode vir. Se quiser colar, o bom tempo recomeça. Do porteiro ao visitante, o que importa nesse instante é estar distante do fragrante. O ritmo que te faz bem, o som te faz lembrar alguém. Ideia vai, ideia vem, eu sei, não vai faltar ninguém. A música vai muito além, ela nos une. Quem quero já vem vindo, posso sentir seu perfume. De costume o proceder, nego velho na estica. Ideia tem que ter, pra trocar ou levar bica. É nós na fita, meu desejo assim seja. É rosto a rosto e o gosto do beijo, sabor cereja. Tô eleito, perfeito, meu peito pega fogo. Minha canção traz o poder de poder viver de novo. E o que me resta é te chamar pra festa. Longe do que não presta. Branco e Rinha BV, yeah, the mic é from Mask. Eu te convido pra festa. Eu te convido pra festa. Mas nada interessa, nada interessa. Eu quero ver você dançar. Quero ver você dançar. A música não pode parar. Eu te convido pra festa. Pra festa, mas nada interessa. Eu quero ver você dançar. Quero ver você dançar. A música não pode parar. Não pode parar. Oh, oh, oh. Eu quero ver você dançar. Oh, oh, oh.